Tiger Center 127.3, San Diego 123.0, San 3513. Brasília, 126, dúzia, 55, Moderna, 124, 25, San 3396. Suíça, 92 kilo, Brasília, 101.25, Itanico, 124.25. Azul 4152 Centro Brasília 17 decimal 3, também 123 decimal 0, Azul 4152. que mantém o nível 2.0 hidrônico. Controle, 1, 2, 7, 3, com Brasília. 419. talking about that now. Over to the Palazzo. 1-1-9-7-9-2.

Boa, bom dia, Webjet 6749. Bom dia, Webjet 6749, copia. Prossiga. Webjet 6749, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Uberwhisky 58. Decolada 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Responde 5175, controle 1 no 9, decimal 35. Autorizado 340, Guarulhos, Uberwhisky 58, decola da 10, curva direita, Gole, Gonza, 1935 ao controle, aciona 5175.